Naldinho. O homem sem coração. Segue o brabo do repertório, vai. Onde você está? Preciso te ver. Eu quero, te espero, tenho tanta coisa pra dizer. Ando tão perdido, sem uma direção. Só queria que você me desse uma chance pra abrir meu coração. Sei que você não esqueceu de tudo que a gente passou. Escute aqui, por favor. Esse mundo pra mudar minha cabeça. Quero viver contigo uma vida inteira. Eu sou seu grande amor. E também tenho certeza que você sente o mesmo. Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo. Não esqueceu de tudo que a gente passou. Escute aqui, por favor. Eu sou seu grande amor. E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça. Quero viver contigo uma vida inteira. Eu sou seu grande amor. Você sente o mesmo. Deixa tudo de lado e vem me dar um beijo. Eu sou seu grande amor. E não tem nada nesse mundo pra mudar minha cabeça. Quero viver contigo.